sentir amor por alguém nem pensar. Eu sempre quis ser o dono dos meus sonhos, mas me perdi quando vi seu olhar. Ontem à tarde nem vi quando a noite chegou, e a saudade também me abraçou. Nem percebi sua foto nas mãos apertando o meu coração. É o seu amor me deixando assim, feito adolescente, um apaixonado coração carente. Mesmo acordado, sonho com você. Sei que é amor esse meu desejo, que não vai embora, de ficar querendo você toda hora. Juro, desse jeito vou enlouquecer. Um apaixonado coração.